Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Obrigado, Josias. Obrigado, meu maestro Franginha. E a gente chega mais uma vez aqui e junto aí pra fazer a festa pra galera. Até 6 da manhã. Vamos dançar um pouquinho, porque daqui a pouquinho tem show. Daqui a pouquinho tem show. E o homem do Alô Forma, o Quarteto Animal. Agora o show de saudade marcante com o DJ que entende do assunto, DJ Tom Máximo. E aí, Tom? Manda seu alô. Alô! Vamos começar, senhor! Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Uhul! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Saudade. Se você quiser ir comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito. Como é que é? Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. E aí, meu amigo gordo? Me... Um abraço pra você, garoto. Jeiton, detonando todas. E a saudade chegou no Jutaí, senhor! Meu amigo Besouro, mototáxi de São Domingos, do Capim, descobriu o maior valor na carroça. O seu modo de ser, que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, aquela saudade aqui no Jutaí, meu irmão! Como eu preciso te amar, Tom Máximo, meu grande amor. E a família Chivinha, Diego, Gibson, no baile, todo mundo aqui, um abraço do Tom, meu grande amor. E amigo barqueiro Gil Gatilho, Ciane Pipoca, aí dos Fogos. Perdiguinho, só vai quando a família pra amanhecer. Essa família tem moral na carroça. Como eu preciso te amar, meu grande amor. Como eu preciso te amar, meu grande amor. Saudade. E querido DJ Fabinho, DJ Marcelinho também. Um abraço pra vocês. Edmilson Silva, o Alex da família Sem Medo. DJ Tom, detonando todas. E a saudade é luxuosa, minha irmã. A carroça da saudade. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar. E olha, professora! Faço tudo que você Narizelle, meu amigo Tyson Moral, um abraço pra você! Na verdade, tudo que eu mais quero. E aí? É saber que você tá feliz por você. Faço tudo. Sobre essa Andrebe, Cremosílio, de Bujaru. Um abraço! Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Alô, passarinho! E amigo Porquinho, Edmilson, bateria. Um abraço aqui do Tom. Saudade, saudade, saudade. Como é que tá o bar aí, Pantera? A gente amava a jovem guarda e dançava iei, iei, iei, iei, iei. A saia cada vez mais linda. Um abraço, Emanuel, corujiano. Aí do São Bento. Um abraço. E numa festa de arronda eu te dei meu coração. DJ Tomás. O nome de você ainda tem. O melhor DJ. Eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. E olha, você ainda tem, a mulherada da cozinha é o que eu prometi, já falaram que abaixaram tudo. Aquele beijo que eu te tudo dei, por R$3, é isso? Foi o que me fez te amar. Uou! Deixa eu abraçar aí o presidente Luiz e os seus sócios do São Benedito. Toda a galera aí. Um abraço aqui do Tom. E as cozinheiras também. Um abraço à primeira dama aí do Luiz. Eu te amo, eu. A dona Nilza. E aí, Lúcia. A Joana. Alcione, Maria. As cozinheiras, minha irmã. Um abraço aqui do Tom. De que vale tudo. Alô, Pepita! Se você não me amar, ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Meu amigo Pedrinho do Búfalo, de você um monte alegre, um abraço, Leandrinho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei, DJ Tom, foi o que me fez te amar. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Tom Máximo. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Meu amigo Denis e o Emerson do Porto. Preciso São de você. Santos. Tomado todas, Filipinho também aí do Mega Saúde tá na área. Uai! Fico louco até só de o filho, filho do prefeito de Bujaru tá na área, minha irmã. Alô? Aí, maestro! Bora colar no homem! Tá aqui ele, rapaz! Cola nele que é só sucesso! Minha amiga! preciso tanto de você. Douglas Sucesso procurando a sua mãe Elisete. Por favor, venha aqui atrás. Ismael da Tess, aí da Pop Envenenada. Te amo aí. O Afonso do Frango. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. A roça é festa. Ai, ai, ai, ai, ai. Alô, barbudo, alô, cabeludo. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está aí. E o vereador Velanginho, assim. Preciso. Aí dá, Revemar. O Emerson. Sem você. Essa cola marcando presença. E o trio do Baratão Construção, já por aqui. Só de pensar. Que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. Alô! Aquela saudade pros coroa que dão valor. DJ Tom! Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Os pares domingo de tarde na casa de alguém. Depois de beijar no portão. E as caçadoras de farra. Emoção, e a Bela. As Devane. Descobrindo segredos. Na providência. Vão. Alô, Juninho! Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Linda no carro amarelo. Seu pai, no banco traseiro, nós dois. E o Pamico, e DG Fabinho, e o Baço. E tudo era um abraço. Tão inocente como nunca mais foi. Dá-lhe, Tom! Na minha saudade, com você, estou dançando. Num domingo à tarde, um iê-iê. Colado no seu, o corpo apertado no meu, os olhos fechados, sonhando um amor sem adeus. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. Que bom se outra vez manchasse meu balão de batom. Balão já ninguém usa mais. O tempo não volta jamais. Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos o português. E amigo Benny Cruz, quero ser importante. Olha aí o gato cabeleireiro, sai da área. Oi. Eu sou filho do Raimundo. E ainda deixou da Dona Maria. Alô! Da boca do Amazonas. E os moleques bagulho doido. O Márcio. Quer sair. E ali o Rodolfo. Vai conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Ser grande como. Aí, Pantera, como é que tá o salão? O Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho. Americano do Sul. Digica. Americano do Sul. E a sua esposa bebendo todas. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Perguntei a viserante se o meu amor não vai mais voltar aos braços meus. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Barqueiro Brega e o Raimundo Cabeleiro está na área. E eu quero que volte aos braços meus. O amor. O Samuel Jamil. E Verice. Jessane. O Valdir, toda a galera da Preta. Achar o amor que um dia me deixou. Um dia me deixou. Lúcio Campos, na cidade. Chitufa! Bora, cabeludo! Já já ele começa a morder o beijo! Nos teus braços sem querer. Turinho e Hi-Fi! E o Motora, um abraço. O Esquadrão Scorpion são aqui. Eu te quero, meu amor. Vem trazer-me o teu calor. Vem viver pra mim. Te amo. Sobrece aí o menino Rafael. Sou a família Tenoré. Eu te espero, eu te quero. E a luz? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. DJ Tom. Alô, Deus. Você me diz palavras bonitas. No depósito de Bujarua. DJ Tom. E com carinho aos poucos me cita. Eu não resisto sua. DJ J. Build, DJ Diego do Mega Saudi. Invade meu mundo. Não me dá tempo para pensar. Vanda Tri, também o Diego. E de Bilson lá do bar. Jades, também o Anderson, galera de Concórdia. Um abraço aqui do Tom. Em segundos, em minutos, me faz sonhar. Sinto que é fazer. DJ Tom, detonando todas. Alô, GDP! Meu olhar distante. O Piriri também, o Bici, é baixo. Sou pássaro errante. Jorivan também, Emília. Alô, Fábio! Buscar. Alô! Numa ânsia louca te beijar sua boca. Outra vez te amar. DJ de Rocha. Eu tentei em vão tom, tom, tom. Me acostumar. Viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, me ama. Finge até me engana. Se rosca em meus braços, me mata. Começou a vender o pacote? Me ama, me ama. Olha, tem um bar ali vendendo só pacote de cerveja, viu? Lá não vende balde, é só pacote. Viu? Você que quer fazer uma graça, é só ir lá nesse bar lá atrás. Só vende pacote de cerveja. Minha amiga Genô, eu ando sozinho. O Chibinho de DJ Leandro e o Manuel Renildo. Tudo é solidão. Você me faz tão bem. Meu Virgínio, né? O que ninguém sabe fazer. Fala, compadre! Tem em vão me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosque em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosque em meus braços. DJ Tom detonando todas. Junta aí, a gente detona, senhor! Sonhei com você, foi um sonho bom. A gente se amou, do princípio até o fim. Máximo. Eu beijei você. Eu lhe abracei. Você suspirou. Lúcio Campos. Se entregou. Na cidade. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe entendi. Bora ver esse patrocinador aí, né, Lúcio? E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Alô, presidente! Não consigo mais viver assim. É, presidente Luiz! Preciso de você, amor, pra viver aqui. É muito bom isso aqui mais uma vez, né, Luiz? Minha vida já não tem valor. 2 anos de dinossauro aqui e 3 anos com a carroça aqui, meu irmão. O Tom Máximo. Volte pulpador. Tá bom pra ti? Nosso amigo DJ Marcelinho, isso aqui com a gente. Hoje ele tá caráter. E na verdade... é um cara que a gente tem um respeito e um carinho enorme. Aonde comanda toda a galera por aqui. Alô, Marcelinho! Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. De Gigil do Leão já não tem valor. E o Magrinho de Guaraci. O meu mundo já não tem. Deixa o mecânico de Guaraci. Quero ter você. Volte por favor. E a família Metralha. Saudade rolando junto aí. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Lígia dos Paus, Tom Máximo. Nosso amor nunca vai ter fim. Tom, tom, tom, tom. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder. Bora, Jameson, pra cima. Fala, gata. Quando estou perto de ti, vontade é de cantar. Bora, meu gerente. Eu te amo. Eu também te amo. DJ Tom Máximo. Eu te quero. O melhor DJ. Eu não ouvi. Eu te quero. O melhor. Aqui tem um melhor. Viva a Aqui tem um homem é bom, um homem é espetacular. Aqui tem o primeiro lugar. Nosso amor é tão imenso. E aqui tem a máquina humana. Pode apagar. Ai! Eu te amo e tu me amas e que o nosso. Emílio da equipe Super! Isabelense! Pelo segundo ano com a carroça junto aí. E o sinal. Mulher do grande Fábio. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. DJ Tom detonando todas. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca. Alô? E você não atende. Eu tô quase louco. E aí, Diego? A gente tem um CD aqui do Frangília, do Josias e do Toninho. Pra você levar o CD dos nossos DJs aqui da carroça pra sua casa. Você jurava não me esquecer. CD aqui com o Babuíno também. Equipe MDV do Campo Verde, tomando toda, é fechado com o Clube São Benedito. Meu coração me deixa chorando sozinho em vão. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Máximo. Diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Alô? Paulo Vitor da empresa Lula Iago da Academia Evolução de São Domingos do Capim. Meu amigo Jailson Silva também. DJ Fabinho da maior valor na sequência do Homem do Alô. Um abraço. Não sou mais uma menina. Tá parado? Segue o fluxo. Meu amigo Ismael da tese do da Pop Venenar. Liga, babu. Tá dormindo no serviço, mano. Doido pra dar uma fugida, né? Preciso me encontrar. Uma mijada. Minha vida é uma. Aqui atrás, mano. Por favor. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de. E a galera aí do Martírio Souza, da companhia Hidro, da Patriarca. Patriarca aí, Bragaço, lá do bar do Bragaço. É mais um dia que fico sem você. Piscis aí amanhecer, da Mega Isca. Só de boa. da minha janela. As pessoas passam felizes e a minha felicidade mora longe. DJ Alex Predador. Sentimentos, oh sentimento, tu és sincero, mas ela não entende e ainda me machuca. Sentimento, alô, feio! Sentimento, tu és sincero, mas ela não entende. Tá sério, sério aqui, meu compadre. E ainda me machuca. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu. Nosso barqueiro Dil! Isso aqui com a gente, o nosso barqueiro Dil! Alô, Dil! Eu não me importo que me chamem bregueiro, defendo a classe no país inteiro. Alô, DJ Buiú! Perei o tempo perdido. E o vereador Edmilson de Concórdia do Pará, um abraço pra você! De que adianta o meu nível superior? Na verdade, essa música, né? Se quando eu encontro você, eu só falo de amor. Então bora falar! E se falar de amor é prega, ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Diz vai o Alão, Londres, de São Domingo do Capim. Nível superior. Ela do som, Pantera. Se quando eu encontro você, eu só falo de amor. Batalha Variedades. E se falar de amor é prega, ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Ninguém é prega mais do que eu. Mais do que eu. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela diz que eu as amo igual. E veja minha vida, como é que fica. Três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas você não me explica. Quando ela diz que eu as amo. Meu amigo Rubinei, Diego, Andrei, aí do grau vela, é nós da Pop Luxuosa. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada. Aí, gerente, porque eu tenho duas namoradas. A vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores, você não me explica. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Aí, besouro! Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Toda novela sou caminhoneiro. Caminhoneiro eu sou. Meu amigo Zé do Sítio Social e a família Grau. Fechado com a carroça. E esse CD vai rolar lá no sítio mais tarde. Aonde andará você. Alô! Não sei por que te conheci. Agora eu não consigo te esquecer. Cortando serra só nas estradas do sul. A tua imagem no céu azul. Belo Horizonte, eu estou apaixonado pela menina do asfalto. Preciso. Meu amigo Chibá, o rei da moto do capim. Apaixonado pela menina do asfalto. Preciso tanto me encontrar. Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou. Aonde andar? Toca mais uma! É só pra quem gosta de tomar uma. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Por que tu bebe? Se eu bebo tanto, é por causa. Porra, cadê o garçom com o pacote de cerveja? Garçom, dá mais uma cerveja. Eu quero essa mágoa afogar. Cadê o franginho, hein? Não importa quem vai pagar a despesa. Eu quero é me embriagar. Será? Pra casa eu não posso voltar sozinho. Tão me chamando já de papudinho. Pra casa eu não posso voltar sozinho. Já tem CD do Josias chamando, aqui na mão do Babuí. Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei porquê. Se eu bebo tanto, é por causa de você. Junta aí, dançando com o homem do Alô. Dançando, dançando, bora sim. Assim, ó. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já é. Só pra aquela pessoa que não te deu valor. Você brincou com os meus sentimentos. Calma, Pipita. Vai dar um bailão, vai dançar. Vai procurar namorar. E é nóis. Você me perdeu. Perdeu. Não deu valor em mim. Bora, esquadrão. Marcelinho, alguém que vai me amar. Aí, Josias, o Marcelinho. Aí você vai saber. Me perdeu. Alô, chuta aí. Se forma e a gente faz o show. Olha essa aqui. E olha, a gente tem um CD lá no House Mix na mão do Ney. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. serpa pra matar te com escol. E o quarteto pesado com o famoso Joe, Joe e o Pelado. É uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica iluminado no quadro. Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama de pão, ela leva teu cordão. E o meu amigo Giovanni Josué, ela te chama de amor, lá do terreirão do Josué. E é muita dor. Um abraço pra você. Ela te chama de meu bem e leva tudo que tu tens. O que ela leva? Ela leva tua carteira e leva até tua pulseira. O rouquinol é perigoso. Eu já tô muito doido. Tu não levantas da cadeira. O serviço está pronto. Estás todo depenado, otário. Palito com seu sapato levaram. O rouquinol é muito ingrato. Porque antes de tudo isso, pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. E amigo Marcote, um abraço do Tom. DJ Tom detonando todas. Bora junto aí. Porque de repente você me disse um adeus. Uhul. De repente você em minutos me deixou. A galera da Music diz a marca do momento. Fechado com o homem do Alô, patrocinando o Tom Máximo. E a galera do Chute Certo também. Um abraço. Também falamos em R.A. Boutique. A nova coleção chegou. E o Tom Máximo hoje está com a nova coleção da R.A. Falamos também aí na loja Maricotinho. Também na Flash Sound. Não sei porquê. Alô, meu parceiro Renato do TKK do Renato. E me deixou tão triste assim, sem ter você. Me magoou, meu coração, você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. E a gatinha SL Pipoca aí dos fogos. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando no mar. Dia 29 de setembro, hoje é novo. Multimídia DJ Leandro, bem, e o Manuel, acordei, e o Renildo. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Por que o Naldo da bateria? A gente tava numa ilha, se amando no mar, praia vazia. Depois se amava na beira do Tom Máximo. Meu bem, meu bem. DJ Tom Máximo. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Vou te procurar. O melhor DJ. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Vou. E aí, Bascote? Para esse sonho, meu bem, realizar. Para máximo. Pipoca! A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Momaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê olá. As meninas no Lapinha dançando de calcinha. Garotas na cama no locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no xodó. Essa noite promete eu... E aí, como é que tá? Só, a noite vai ser boa, de tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Tem show na Pororoca e no Calamazu. O brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Vamos aqui um abraço ao nosso gerente Juninho. E ele que vai doar 500 brinquedos pra campanha do Espetacular. Ouviu? É, gerente? 500 brinquedos pra campanha do Espetacular. Oh! Amigo Sapateiro! Toca mais uma na carroça. É mais uma, junta aí. E o Dudu Bateria, um abraço. Alô, DJ Tom. Vem de muito longe, me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. You're all welcome to the show here at Nostalgia Wagon. Cabelo loiro, bebe. Não entendeu? Eu vou traduzir. DJ Tom Máximo. Foi gostoso. O que mais? O melhor DJ. O que é que ele falou? O melhor. Todos. Pula de Anani, deu isso aqui, Guajá. Eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. My baby, I love you. Me dá só um toque. Eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. My baby, I love you. Tocando só as balas. Vamos tocar só as balas que a galera gosta. Deixa eu virar assim. Vira assim, ó. Vai. Alô. Alô, meu amor. Volta pra mim. Aí, DJ Tom. Solta, solta. Tá na hora de puxar a gatilha e dançar assim. Para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Bora, família Metralha! Meu amigo Moisés do Ipanema, um abraço! Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. DJ Tom. Alô, carroça é festa. Alô. E no áudio é ele, Lúcio Campos, na cidade. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que... E que vê isso aí, né? Assim arrependido acampa meus sentimentos nessa história de quem amo. Pra patrocinar, né? Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase. Olha, gente, estamos em CDs já venda aqui na carroça e na mão do nosso motorista Ney. CD da carroça, gente, tá aqui, ó. Vamos ajudar ele. É pai de família, tem um bebezinho. Sabe que o leite e a fralda tá cara, né?